nome da música é Perdeu. Tem que respeitar o Maguinho, bebê. Sempre quando a gente briga, eu saio com o coração machucado. Um espera ouvir do outro, desculpa, eu tava errado. Mas não é bem assim, você sabe bem. Eu não vou atrás, você não vai também. E desse seu joguinho eu já me cansei. A partir de agora você é minha ex. Vacilou, perdeu. O amor da sua vida era eu. Vacilou, perdeu. O amor da sua vida era eu. Você não quis cuidar, me deixa quieto no meu canto. Adeus. Alô, Del Produções, Carlos Solute, Graciele, da Lux Vodka. Tamo junto, menina. Tem que respeitar a Maguinho, bebê. Poxão, tua rocha. Sempre quando a gente briga, um sai com o coração machucado. Um espera ouvir do outro, desculpa, eu tava errado. Mas não é bem assim, você sabe bem. Eu não vou atrás, você não vai também. E desse seu joguinho eu já me cansei. A partir de agora você é minha ex. Vacilou, perdeu. Da sua vida era eu. Vacilou, perdeu. O amor da sua vida era eu. Vacilou, perdeu. O amor da sua vida era eu. Vacilou, perdeu. O amor da sua vida era eu. Você não quis cuidar, me deixa quieto no meu canto. Adeus. Me deixa quieto no meu canto. Adeus. Você não quis cuidar, me deixa quieto no meu canto. Adeus.